está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Oi, boa tarde. Lízia Nascimento. Vamos ficar juntinho até as 3 horas da tarde. Olá, galera. Chegando para mais um programa, eu sou o Gustavo Rezende. Pois é, gente. Tudo bem, meus amigos firmes e fortes? Eu tô bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem. Olha, lindo, Lízia. Eu podia estar melhor se não fosse essa gripe. Já desde a semana passada que tá me detonando, eu estaria melhor. Mas vamos levando. Vai melhorar. Vamos levando. E a partir de agora você passa a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Com ou sem gripe, né, galera? Com ou sem gripe, com certeza. Pois é. E hoje, qual é o tema? Olha, o tema de hoje é bem legal. É mudanças, ainda mais nessa época do ano, né? É época de, né, de uma reflexãozinha aí. É verdade, com a participação de perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio. Bom, no Tô na Área temos a primeira parte das entrevistas realizadas em nossa visita à mocidade do Centro Espírita Lar de José. Isso aí, vale a pena você conferir. E hoje, dia 16 de dezembro, o que nós podemos destacar como fatos marcantes na nossa linha do tempo, Lízia? Temos sim. Vamos lá, gente. Então, olha só. No dia 16 de dezembro de 1865, nasce no Rio de Janeiro o poeta Olavo Bilac. Olavo Bilac pertenceu à escola de escritores parnasianos brasileira, sendo um de seus principais representantes. Além disso, Olavo Bilac é membro fundador da Academia Brasileira de Letras, tendo ocupado a cadeira número 15 da entidade. E também no dia 16 de dezembro de 1974, a Petrobras descobre o petróleo na Bacia de Campos, região do norte do território fluminense. Viu? Isso, norte aqui do estado do Rio. Uma descoberta muito importante para o desenvolvimento do Brasil até hoje. Bastante. Você sabia que 16 de dezembro é o dia do teatro amador? Pois é, teatro amador que é praticado por pessoas que não têm a formação acadêmica em teatro e que se dedicam a esta atividade simplesmente por hobby, pelo prazer, enfim, pela vontade de atuar nesse campo. O teatro amador surgiu no Brasil no século XVI, trazido pelos padres jesuítas. A partir daí, as apresentações de grupos amadores passaram a fazer parte oficialmente de comemorações religiosas e cívicas em geral. E também, num dia 16 de dezembro, só que no ano de 1981, o Congresso Nacional aprovou a transformação do território de Rondônia em Estado de Rondônia, Estado da Federação. Passou a ser mais uma unidade da Federação na condição de Estado. Isso ocorreu devido à descoberta de importantes minérios e à abertura de rodovias na região, que acabaram por estimular o povoamento do local. Lembrando para você aí que o nosso programa é gravado. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, sempre às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, mas ainda não sabe como, anote. Por telefone, ligue de agora em diante até às 15h desta quinta-feira, dia 16 de dezembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Uma outra opção é o e-mail. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou pelo site o www.radioriodejaneiro.am.br. E então anote mais um e-mail aí de pra falar com a gente. É o nosso fax, que é o 3386-1444. Bom, assim. E também, claro, as nossas cartas, né, Gustavo? Exatamente, temos aí a carta. Escreva para a Rádio Rio de Janeiro. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, seja por fax, por e-mail, por carta, por telefone, pelo site, enfim, como você entrar em contato conosco, não se esqueça de informar que é os cuidados da produção do programa Espaço Jovem. bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, galera, chegamos agora ao nosso quiz da semana, né? E a pergunta de hoje é: qual é a primeira pergunta feita por Allan Kardec à espiritualidade superior que consta em O Livro dos Espíritos? Alternativa A: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Alternativa B: poderíamos dizer que Deus é infinito? Ou alternativa C: o que é Deus? Tchan, tchan, tchan, tchan. Responda, então, a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 16 de dezembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou, então, até a próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem. Ou você pode também enviá-la através do nosso e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não deixe de informar obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderam a alternativa certa concorre ao sorteio do livro O Rosário de Corais, de A. Wyans, da editora FEB, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desse brinde será divulgado na próxima semana. Gente, não esqueça, e pois é só participar. Todo viu? Mundo participando, hein? Tô na área. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Em novembro passado, eu e Gustavo estivemos lá no Centro Espírita Lar de José. Lá nós conversamos com os jovens, com a coordenadora Sheila, que não é parente do Marquinhos, que é a Sheila Leite, e com a coordenadora Débora. Então lá conversamos, foi um papo bem legal. Então vamos, né, Gustavo, fala um pouquinho como foi a sua impressão e a gente daqui a pouco vai ouvir um pouquinho da participação dos jovens. Os jovens, eles estavam meio tímidos, né, quando chegamos lá, eles falavam com assim, uma certa... um pouquinho envergonhado, um pouquinho, né, envergonhado, tal e tudo, e tal, mas... e depois começaram a surgir as perguntas. Começaram a se soltar, né? Isso, foram, rolou um papo bem legal. Natural. Então, a gente pode ouvir, vamos ouvir então o que foi que a gente apurou por lá, né? Estamos aqui com a Débora Cristina, ela é uma evangelizadora, né, daqui da juventude do Lar de José. E ela vai conversar com a gente sobre as atividades da casa. E hoje, me parece, né, que saiu um pouquinho da rotina. E vamos saber qual é o trabalho que ela vem fazendo e o porquê que saiu da rotina. Então tivemos que programar quem vai fazer o seu papel. A juventude ficou com o encargo de fazer uma encenação juntamente com a mocidade. Então quebrou um pouco a nossa rotina de sempre termos o nosso... a programação que é feita durante o ano, e para hoje seria uma programação conforme toda semana nós temos. E foi quebrado por devido a essa encenação que nós temos que fazer para o encerramento da semana que vem, que vai ser 9 horas da manhã. Toda a casa vai estar em festa, a parte da evangelização vai estar em festa, comemorando e encerrando mais um ano. Qual é o tema para essa encenação? Já tem um tema? Olha, a encenação será referente à vida, os desafios que o ser humano passa, que o espírito vai adquirindo experiência no decorrer da sua caminhada, e vai ser mais ou menos assim, a vida do ser, do espírito na caminhada. Qual é a importância desse encerramento, nesse tema, e fazendo um apanhado, como você viu isso tudo, essa importância, né, desse trabalho? Esse encerramento é a culminância de um ano todo de trabalho, atuando junto com as crianças e os jovens e os adultos, porque os pais também trabalham e estudam o mesmo programa que as crianças têm na evangelização, programa este feito sempre no final do ano anterior. A culminância é exatamente para que engloba toda uma integração que se tentou e se objetivou alcançar ao longo do ano, que são as crianças, os jovens, os pais e todos os evangelizadores como trabalhadores do Lar José. Gente, estamos aqui com uma jovem, o nome dela é Valentina. Valentina, quantos anos você tem? 15 anos. E, assim, quanto tempo você frequenta a casa? Olha, tem mais ou menos uns 6 anos, desde mais novinha mesmo. Eu entrei no segundo ciclo, com 9 anos. E o que você aprendeu de lá pra cá? Ah, muita coisa, né? Assim, a gente vem... É legal escutar o que as evangelizadoras têm para falar e tudo. A gente estuda, procura sempre saber. Minha mãe, né? Tem minha mãe em casa que também está sempre estudando. A gente faz o evangelho. Então é sempre, sempre um aprendizado, né? Assim, para levar no dia a dia. Coisas no dia a dia, no cotidiano simples, você leva coisas que você aprende aqui. Deixa uma mensagem para o jovem. Feliz ano novo para todo mundo. Muita força de vontade para mudar o que está de errado. Feliz Natal, claro. Uma data muito boa para passar com a família, com os amigos. Aproveitar. E virada de ano é sempre bom, né? Para deixar as coisas ruins. E feliz ano novo para todo mundo. Obrigada, Valentina. Espaço Jovem. Hoje vamos falar de um tema assim, extremamente importante, ainda mais nesse finalzinho do ano, né? Que é mudanças. Vamos ver o quanto nós fomos capazes de mudar. E para falar desse tema, nós convidamos o psicólogo Valdenir Cruz. Valdenir Cruz, obrigada pela presença, né? Bem-vindo. Boa tarde, Valdenir. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar trabalhando na Seara do Cristo. De alguma maneira, ajudando, falando, enfim, de qualquer maneira que pudermos estar ajudando, é sempre bom. Bom, então vamos lá, gente, né? Partindo lá do princípio, Valdenir, o que significa mudança? Bem, eu queria refletir um pouco com os nossos ouvintes a respeito desse tema, até talvez para mudar um pouco essa palavra. Em vez de mudança, nós pensarmos em transformação. Porque quando a gente fala em mudança, pode dar a impressão de eu me mudar de um lugar para o outro, mudar uma coisa ou outra, e isto não é o nosso objetivo aqui. Então, para nós, seria mais prático falarmos em transformação, e muito mais, em autotransformação. O que é autotransformação? E aí nós podemos lembrar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por se transformar moralmente. É aquele que se esforça por domar as suas más inclinações. Então, dentro desse aspecto, dentro dessa resposta de Kardec, nós poderíamos responder, o que é transformação? Transformação é todo o esforço que eu sou capaz de fazer para me melhorar, melhorar no sentido espiritual, no sentido ético, no sentido moral, no sentido intelectual, no sentido social, em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós nos empenhamos, quando nós nos esforçamos para crescer, e é o objetivo, inclusive, um dos objetivos da reencarnação, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, quando nós nos esforçamos para crescer, e efetivamente crescemos, né, ninguém está parado, então, mudança ou transformação é esse esforço em que nós fazemos por transformar os nossos instintos, digamos assim, aqueles sentimentos primitivos, aqueles sentimentos mais básicos. E aí me permitam relembrar uma questão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. É uma mensagem de Lázaro, que ele fala da lei de amor. E ele fala que no princípio o homem só tem instintos. Quanto mais desenvolvido, quanto mais, né, quando cresce um pouco mais, ele tem sensações, até atingir um nível de amor, um nível de sentimento mais puro. Então eu poderia dizer, isso é transformação. Isso é autotransformação. É ir mudando e transformando aqueles sentimentos menos nobres, para usar um eufemismo aqui, né? Como egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, e transformando isso aos poucos. Agora, obviamente que isso é trabalhoso. De repente alguém vai dizer, ah, a partir de amanhã, então agora eu não deixo de ser orgulhoso, eu deixo de ser vaidoso. Não. É preciso primeiro a gente olhar para nós mesmos, reconhecer os nossos erros, reconhecer que eu sou prepotente, que eu sou egoísta, ou sou vaidoso, ou qualquer outro sentimento, e a partir daí sim, empenhar-se por modificar-se, empenhar-se para se transformar. Isso, na minha percepção, é transformação. Como deve ser difícil, hein? É, com certeza. Eu também não gosto muito da palavra difícil, sabe? Difícil nos remete a coisas mais com mais dificuldade. Eu prefiro a palavra trabalhosa. Eu acho que é muito trabalhoso, com certeza. Você mudar orgulho ou transformar o orgulho em humildade, né? Transformar prepotência em simplicidade, com certeza é muito difícil. E não é uma coisa para se fazer a curto prazo. Nós estamos reencarnando há sei lá quantas reencarnações nós temos, né? A questão, só o cristianismo tem 2000 anos. O Conhece-te a ti mesmo de Sócrates são 600 antes de Cristo, mais 2600 anos que nós estamos trabalhando no sentido de nos conhecer, e ainda não nos conhecemos. Então, dá muito que fazer, é, né? Muito trabalhoso, com toda certeza. É. Mas aquilo que vem sem trabalho também não tem muito mérito, né? Então é preciso que a gente tenha um trabalho para ser reconhecido, né? Para se esforçar. Isso sim, com certeza, é importante. Muito. Valdenir, quais são os aspectos positivos e negativos de uma mudança, ou como você mesmo disse, né? De uma transformação? Olha, quando nós pensamos em transformação, ou quando nós estamos conversando aqui em transformação, eu não vou considerar aspectos negativos, porque eu estou considerando sempre transformação num sentido positivo. Tá? É claro que a gente pode se transformar ou modificar para fazer coisas ruins, mas não é o nosso objetivo, não é o que nós queremos, não é o que nós buscamos, não é o que sugerimos. Então nós vamos ver os aspectos positivos de uma transformação. E eles são, com certeza, inúmeros, né? Quando eu deixo de ser agressivo, quando eu deixo de ser orgulhoso, quando eu deixo de ser prepotente, eu estou me tornando numa pessoa melhor. Eu estou me tornando num ser humano, digamos assim, mais humano, né? Mais fraterno, mais amigo, mais irmão. Com toda certeza, isso é muito bom. E é bom para quem? Especialmente para mim, especialmente para aquele que se transforma. Obviamente que todos aqueles que estão à sua volta receberão, né, essa influência. Também são capazes de se modificar um pouco através do exemplo que esta pessoa que está se transformando está dando. Me lembro aqui uma frase do Mahatma Gandhi, né, que ele diz que o amor de uma pessoa bem intencionada é capaz de modificar o ódio de milhões. Então é interessante a gente pensar nisso. E uma frase também do apóstolo Pedro, né, seguidor do Cristo, ele diz: o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então quando nós nos transformamos, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Pessoas mais sensíveis, mais humanas, como eu disse, mais caridosas, mais fraternas, mais irmãs, mais respeitosas. Então, são os lados positivos do nosso crescimento. Como nós não vamos considerar aqui uma transformação para o negativo, até porque não nos retrogradamos, né? Nós não caminhamos para trás em termos espirituais, vamos deixar o lado negativo para não pensar nele, porque não temos lado negativo quando crescemos, quando caminhamos, quando evoluímos. Quando se quer, né, melhorar, você não vai se mirar no que é bom, né? É, com toda certeza. As mudanças são necessárias? Caso sim, por quê? As mudanças são fundamentais. Elas são indispensáveis. E aí me lembra um filósofo da antiga, do antigo filósofo, que diz que um mesmo homem não mergulha no mesmo rio duas vezes. Isso é uma frase de Heráclito, então do filósofo Heráclito. Ninguém é capaz de ser a mesma pessoa no minuto seguinte. Então, quando nós terminarmos aqui esse programa, eu já não serei mais a mesma pessoa, vocês já não serão mais as mesmas pessoas, o Pablo, lá na técnica, não será mais a mesma pessoa. Todos, com certeza, teremos nos transformado. E tem outra frase do Heráclito, que eu acho que também é importante nesse aspecto, que ele diz: a única coisa constante no universo é a mudança, é a modificação. Tudo muda no universo, tudo se transforma no universo. Então é fundamental que nós nos esforcemos para nos transformar. Até porque vamos fazer isso, se não espontaneamente, nós vamos fazer isso compulsoriamente. Eu me lembro de uma frase aqui do Chico Xavier, que ele diz que nós precisamos nos desidratar. Né? E nós podemos nos desidratar. Por que desidratar? Desidratado significa conservação, né? Uma fruta desidratada, né? Uma banana passa, uma uva passa, ela pode ser conservada, você pode guardá-la, né? Então nós precisamos nos desidratar, perder água, né? Desidratar, tirar água. Nós podemos tirar essa água ou através das lágrimas ou através do suor. São as duas maneiras que nós podemos, suor do trabalho, duas maneiras que nós podemos nos desidratar. Então nós precisamos mudar, sim. A mudança é importante, é fundamental, é significativa e eu diria, é obrigatória. Ela é compulsória. Quando nós insistimos em não nos transformar, o mundo, a sociedade, as coisas por si só vão fazer com que nós nos modifiquemos. Então é importante que nós tomemos essa iniciativa para não sermos obrigados a fazer. Tudo que a gente faz por obrigação fica mais difícil. Quando a gente decide fazer por nós mesmos, as coisas ficam mais fáceis. Então eu decido me transformar, eu decido crescer. Não vou esperar que alguém me empurre para um crescimento. Porque se eu não fizer isso, alguém vai me empurrar. Né? É verdade. Será arrastado. Tem uma frase de um poeta que eu não conheço, não me lembro agora o nome, mas ele diz: nós podemos impedir o nascimento de uma rosa, o crescimento de uma rosa, mas não podemos impedir a chegada da primavera. Ela vai chegar de qualquer maneira. Então, se eu não estiver preparado para ela, ela vai chegar e vai me pegar de surpresa. Assim como o progresso vai me pegar de qualquer maneira. Queira eu ou não, no planeta Terra ou não, mas o fato é que eu vou ter que crescer. Eu fui criado como espírito para crescer, para evoluir. Se eu não fizer isso voluntariamente, vou fazer isso compulsoriamente. Valdeni, o que o Espiritismo fala sobre as mudanças? É basicamente isso que eu estou falando e basicamente isso que eu citei anteriormente no Evangelho segundo o Espiritismo. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo da reencarnação. E os Espíritos respondem lá, dentre inúmeras outras coisas, ele diz: aperfeiçoamento, a busca da perfeição. Naturalmente que essa perfeição aqui, nós precisamos entendê-la como sendo uma perfeição relativa. Nenhum de nós vai atingir uma perfeição absoluta. Aí atingiríamos um nível de Deus. Obviamente não vamos chegar a esse nível, mas vamos atingir a perfeição relativa a que um espírito pode atingir no planeta Terra, por exemplo. Então o Espiritismo nos convida a essa transformação, nos convida a esse crescimento. Como disse o capítulo 17 do Evangelho, Kardec nos lembra que o verdadeiro espírito é o que se esforça, é o que se transforma, é o que se modifica. Então, na questão 919, também do Livro dos Espíritos, 919, letra A, Santo Agostinho nos faz um convite ao autoconhecimento. E não tem outro objetivo senão do crescimento. Quando eu olho para mim e vejo os meus defeitos, eu sou capaz de trabalhar, sou capaz de modificá-los, desde que eu os reconheça como defeito. Então, o Espiritismo é todo, digamos assim, um hino ou um convite à renovação. A renovação, ao crescimento, à transformação, ao aperfeiçoamento. Essa é o, digamos assim, o mote principal da doutrina espírita, o aperfeiçoamento. E para nos aperfeiçoar, precisamos mudar, obviamente. Isso aí. É, gente, vamos para um comercial e depois a gente volta para conversar um pouquinho mais com o Valdenir e também responder as perguntas dos jovens. Um abraço. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. E você já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. E claro, você vai conferir lá também a página do Espaço Jovem. Você vai ter acesso às nossas informações, curiosidades, o que acontece no meio espírita jovem, também acesso aos nossos áudios de programas anteriores. Você que por algum motivo perdeu alguma edição do Espaço Jovem, você pode conferir várias delas ali disponibilizadas. E é claro, você também dispõe de mais uma ferramenta de contato conosco. Para tanto, basta você clicar na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem, né, que fica bem visível logo assim que você acessa a página do programa, e aí você pode mandar a sua mensagem, o seu recado para a gente, ok? Isso, claro, sem contar com o já tradicional áudio online, não só do programa, mas de toda a programação da Rádio Rio de Janeiro, 24 horas por dia, em tempo real, de qualquer lugar do mundo, ok? Então, não perca tempo, acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Gustavo, nossas sociais? Bom, tem sim. Tem aqui, ó, o Júlio Caldas de Botafogo. Abraço aí pro Júlio. A Ana de Fátima da Silva Klein, de São Gonçalo. E também o Rodrigo de Carvalho do Couto, de Jacarepaguá. Isso aí. E os aniversariantes e outros, Lízia? É, aniversariantes. Então, é dia 13 de dezembro agora, João Batista Siqueira Gomes, parabéns para você. No dia 19 é Jubiraci Passos Teixeira, parabéns também. E para minha sobrinhazinha, a Laura Mairinque Fernandes, fez aniversário no dia 14, viu? Parabéns, valeu. Lala. E para Monique Vadesilha, minha amiga de faculdade. Com Falei certeza. Com. Beijo para todos vocês. Feliz Natal e feliz aniversário para todos que estão aniversariando neste mês de dezembro. Isso. Beijo. Aí, parabéns para todo mundo. E, claro, antes da gente encerrar esse trechinho do programa, além, claro, de agradecermos o carinho permanente de vocês ouvintes, a gente quer lembrar também uma informação importante. A partir do dia 12 de janeiro, o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro irá mudar. Vai ficar mais fácil, né, Matinha? Pois é, atualmente ele é 3396-6969. E a partir de 12 de janeiro de 2011, ele passa para 3386-1400. É o dial da rádio. Exatamente, é o dial da rádio. 3386-1400, a partir de 12 de janeiro de 2011, ok? Quiz. Bom, galera, chegamos agora ao nosso quiz da semana. Bom, e hoje a pergunta é a seguinte: qual é a primeira pergunta feita por Allan Kardec à espiritualidade maior, que consta em O Livro dos Espíritos? Alternativa A: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Alternativa B: poderíamos dizer que Deus é infinito? Ou alternativa C: o que é Deus? Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 16 de dezembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem. Ou você pode também enviá-la para o nosso e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua resposta, não deixe de informar obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro O Rosário de Corais, de A. Wyan, da editora FEB, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Vai lá e é que a gente está esperando aqui. Correndo. Aguardamos a sua participação. Rádio Rio de Janeiro. Olá, voltamos aqui com o nosso, né, convidado, Valdenir Cruz. Ele é psicólogo e ele vai falar um pouquinho pra gente da sua casa espírita. Valdenir, por favor. Bem, eu costumo dizer que a minha casa espírita hoje é o Movimento Espírita, porque eu estou disseminado, digamos assim, espalhado por todos os lugares. Então, a cada semana, eu estou numa casa espírita diferente, porque eu faço palestras aí pelo Rio de Janeiro inteiro. Uhum. Então, a cada semana, eu estou numa casa espírita. E quando eu chego, por exemplo, lá em Caxias e me pergunto, qual a sua casa espírita? Hoje é essa. Então, a cada dia, eu tenho uma casa espírita diferente. Mas as segundas-feiras, normalmente... São as mudanças, né? As mudanças, as transformações. A cada dia, nas segundas-feiras, normalmente, eu estou na Instituição Espírita Casa de Preservação da Vida, que fica aqui na Ilha do Governador, na rua Copiúva 279. Essa rua fica ali perto do cemitério da Cacuia, uma rua que sobe ali o cemitério da Cacuia, é onde eu frequento as segundas-feiras, quando eu tenho tempo, porque às vezes as segundas-feiras também eu estou em outros lugares, né, fazendo palestras, enfim, fazendo outros trabalhos, e às vezes não estou lá. Mas quando eu posso frequentar, a minha casa hoje é a Casa de Preservação da Vida. A gente tem um trabalho lá praticamente a semana inteira. E o trabalho é muito específico, como diz o nome da casa, um trabalho muito específico em termos de preservação da vida. A casa foi criada basicamente para ajudar gestantes que tinham ideia de aborto. Então, a preservação da vida, principalmente da vida intrauterina. A casa foi criada basicamente com esse objetivo. Hoje, obviamente, é uma casa grande, que tem EJ, tem mocidade, mocidade aos sábados, tem sábado pela manhã, tem evangelização infantil, tem assistência social, tem um grupo que leva sopa aos moradores de rua, tem todo um trabalho que uma casa espírita bem estruturada tem. Sim. Mas ela teve por finalidade, em princípio, preservação da vida. Daí o seu nome, né? Preservação da vida, principalmente intrauterina. Mas claro que a gente fala lá de... as mamães, né? Exatamente. Grave. A gente fala de não a pena de morte, não a eutanásia, não o aborto, ou qualquer outro tipo que aniquile a vida. Qualquer outra coisa que aniquile a vida. Mesmo que seja uma vida, digamos assim, né? Você impedir uma pessoa de crescer, impedir uma pessoa de estudar, isso é uma maneira também de matar, digamos assim, esperanças, né, desejos, aspirações. Então a gente tem esse cuidado de preservar a vida num sentido lato da palavra, lato senso aqui da palavra. Bem amplo. E vamos então às perguntas de jovens de diversas mocidades espíritas. E para começar, nós temos aqui a pergunta da Juliana Araújo, 22 anos. Ela é da Sociedade Espírita Ramatiz. E lá vai a sua pergunta. Sempre que quero saber de alguma informação e não encontro nos livros, procuro na internet. Até que ponto posso confiar nas informações que consigo? Juliana, né? Isso. Juliana, na internet a gente consegue... Tudo que você quiser, você consegue na internet. E aí, Juliana, me permita lembrar uma frase do apóstolo Paulo. Paulo é muito sábio. Eu costumo lembrar o Paulo não como um apóstolo, mas como um filósofo, como um sábio. Ele diz: observe tudo e retenha o que é bom. E você pergunta: como eu posso confiar nesses sites? Aí eu vou lembrar uma frase de Jesus: tenha a mansidão das pombas, mas a prudência das serpentes. E ninguém pode, Juliana, saber se uma coisa é certa ou errada se você não conhecer. Então, eu não vou te dizer aqui nenhum site que seja confiável ou não confiável, porque o que é confiável, efetivamente, é o seu conhecimento. A hora que você estudar a doutrina espírita, a hora que você estudar essencialmente Kardec, a gente pode até dizer Kardec, André Luiz, outros autores aí mais, né, bem conhecidos e reconhecidos, né, pelo movimento espírita nacional e internacional, você com certeza vai saber discernir o joio do trigo, vai poder separar o joio do trigo. Mas se você não sabe, se você não estuda, Juliana, fica mais complicado. Então eu sugiro a você... E a todos os jovens, ou todos, não só jovens, mas a todas aquelas pessoas que se dizem espíritas, que antes de mais nada, estude. Porque aí você vai saber se aquilo está certo, se aquilo é confiável, se aquilo não é confiável. E aí, Juliana, me permita abrir um pouco mais esse espaço, não só para sites, mas também para livros. Existem muitos livros hoje, ditos espíritas, que não tem nada, absolutamente nada, de doutrinário. São livros, muito pelo contrário, antidoutrinários. Não vamos, naturalmente, citar nada aqui, citar nenhum nome, mas como é que nós vamos saber isso? Nós só vamos saber isso se conhecermos doutrina espírita. Então, nós que nos dizemos espíritas, precisamos estudar a doutrina espírita. Eu costumo dizer, quando esse assunto surge, eu costumo dizer que um médico cirurgião, para fazer uma cirurgia, ele passa mais ou menos 10, 12 anos estudando. Para, ao final desse tempo, ele dizer, eu tenho um título de cirurgião. Um engenheiro passa 5, 6 anos numa faculdade. Um psicólogo passa 5 anos numa faculdade, para depois ele ter o título de psicólogo. Será que é diferente para ser espírita? Eu posso me dizer espírita se eu não conheço nada de doutrina espírita? É complicado. E aí eu vou ser, ou posso ser enganado, porque eu não conheço. E eu não conhecendo, fica difícil. Aí eu não vou seguir aquela recomendação do Paulo. Observe tudo e retenha o que é bom. Porque eu não sei o que é bom, eu não sei o que é ruim. E eu posso dizer, o que é bom está nos livros da doutrina espírita. Principalmente nos livros de Kardec. São 5 livros, se a gente botar aí obras póstumas, 6 livros de Kardec, que a gente, se com um pouco de esforço, durante um ano a gente estuda os 6. E depois do ano seguinte a gente repete, e depois do ano seguinte a gente repete, e depois a gente repete, depois a gente repete, e vão repetindo sempre, porque nós não vamos aprender nunca tudo. Nunca é um tempo muito longo, né? Mas não vamos aprender assim tão facilmente todos os aspectos da doutrina espírita. Então é fundamental, Juliana, que você estude a doutrina espírita, para você, quando olhar uma coisa, dizer assim, ah, isso aqui está contrário, porque o livro dos espíritos, ou o livro dos médiuns, o evangelho, diz uma coisa diferente. Quais seriam os melhores sites para se pesquisar sobre o espiritismo? É a pergunta do Pedro, de 17 anos, da Sociedade Espírita Ramatiz. Olha, Pedro, a mesma coisa que eu disse para a Juliana. Existem inúmeros sites espíritas. Eu não vou dizer, me permita aqui, Pedro, eu não vou citar nenhum site, porque existem inúmeros e existem bons sites. Existem locais onde você pode efetivamente encontrar coisas sérias, coisas boas, mas também existe muita coisa por aí com o título de espírita, que em realidade de espírita não tem nada. Então, a mesma coisa que eu falei para a Juliana, vale para você. É preciso, Pedro, que a gente estude. E você que é jovem, e principalmente os jovens, que tem uma cabeça muito mais aberta, tem uma facilidade maior de estudo, de tempo, que ainda não tem obrigações de trabalho, como nós mais velhos, né? No meu caso, eu mais velho tenho. Então, é fundamental que você estude. Tire aí uma meia hora por dia. Se você tirar meia hora por dia, vai estar ótimo para você estudar as obras de Kardec. E aí sim você vai poder fazer comparação. Esse site traz coisas boas, esse site traz coisas ruins. E como eu disse, qualquer coisa que você quiser buscar, você vai encontrar. Do lixo ao luxo, você vai encontrar tudo na internet. Mas é preciso que você saiba o que é lixo e o que é luxo. E eu não posso passar isso para você. Isso é uma questão de você estudar, você deduzir, você concluir e aí sim fazer a sua opção. É isso aí. Então, a próxima pergunta é de João Bruno, 13 anos. Ele é do O Consolador, Comunidade Espírita Cristã. E a perguntinha dele é: de acordo com o Espiritismo, é possível um espírito se materializar em algum lugar? Sim, João, né? Sim, João Bruno. Isso é perfeitamente possível. E acontece, né, em muitas casas espíritas, em muitos lugares, isso acontece. Agora, é preciso que a gente tenha também, João, um cuidado para espiritualizar as coisas. Nós, normalmente, e quando eu digo nós, eu digo nós mesmo, todos nós de uma maneira geral, temos uma tendência a materializar o espírito, enquanto em realidade nós deveríamos procurar espiritualizar a matéria. Então, o espírito se materializa? Sim. Mas isso se faz em um ambiente muito especial, com, às vezes, com sacrifício, me permita colocar aqui essa palavra entre aspas, mas um sacrifício de um médium que vai estar isolado, doando todo o seu ectoplasma para que essa materialização se dê. Isso é perfeitamente possível. Mas qual o objetivo hoje da materialização de um espírito? Seria a mesma coisa que a gente perguntar das mesas girantes, que fala Kardec lá no Livro dos Médiuns. Qual seria a utilidade hoje de uma mesa girar e responder perguntas para você, se você pode pegar um lápis e psicografar a resposta? Seria a mesma coisa. Então, a materialização de espíritos tende a ir se diminuindo cada vez. À medida que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo, que nós vamos aprendendo, que nós vamos entendendo que o espírito não é matéria, né? Ele não precisa se materializar para se comunicar conosco, então nós vamos modificando essa ideia de querer materializar o espírito e vamos caminhar para espiritualizar a matéria, para nos espiritualizarmos. Aí sim, João, acho que seria o nosso grande objetivo. Que legal, viu, gente? É, então, né, vamos assim finalizar essa parte das perguntas dos jovens, né? O programa não acabou, daqui a pouco a gente volta, mas antes eu quero ouvir do Valdenir uma bibliografia, por favor. Olha, bibliografia, eu já citei algumas, né? Pode dizer, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, A Gênese, Obras Póstumas, 6 livros de Kardec. Isto é básico, isto é bibliografia fundamental. E aí nós podemos citar, poderíamos citar, não vamos citar todos os nomes, mas podemos citar 16 livros da obra de André Luiz. A citada, a dita obra de André Luiz, desde O Nosso Lar, que todo mundo conhece aí através do filme, verdade, até o último livro da série dele, que é E a Vida Continua, que são livros, assim, fundamentais. E tem, na minha opinião, e aí é minha opinião pessoal, como até como psicólogo, uma obra da Joana de Ângeles, a chamada obra psicológica da Joana de Ângeles. É, principalmente, a minha bibliografia. É a coisa que eu, normalmente, estou lendo, estou pesquisando em termos espíritas. Obrigado, Valdenir, por ter vindo. Tenha um bom Natal, uma boa virada de ano e que no ano que vem tudo seja muito bom. A gente volta a se encontrar. Né? Obrigada. Que a gente possa se encontrar aqui de novo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada, gente. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. As orações de Natal. Rememorando o Natal, lembramos-nos de que Jesus é o suprimento divino à necessidade humana. Para o sofrimento é o consolo. Para a aflição é a esperança. Para a tristeza é o bom ânimo. Para o desespero é a fé viva. Para o desequilíbrio é o reajuste. Para o orgulho é a humildade. Para a violência é a tolerância. Para a vaidade é a singeleza. Para a ofensa é a compreensão. Para a discórdia é a paz. Para o egoísmo é a renúncia. Para a ambição é o sacrifício. Para a ignorância é o esclarecimento. Para a inconformação é a serenidade. Para a dor é a paciência. Para a angústia é o bálsamo. Para a ilusão é a verdade. Para a morte é a ressurreição. Se nos propomos, assim, a aceitar o Cristo por Mestre e Senhor de nossos caminhos, é imprescindível recordar que o seu apostolado não veio para os sãos, e sim para os antigos doentes da terra, entre os quais nos alistamos. Buscando, pois, acompanhá-lo e servi-lo, façamos de nosso coração uma luz que possa inflamar-se ao toque de seu infinito amor, cada dia, a fim de que nossa tarefa ilumine com ele a milenária estrada de nossas experiências, expulsando as sombras de nossos velhos enganos e despertando-nos o espírito para a glória imperecível da vida eterna. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, galera, ainda falando sobre o quiz, só que agora do quiz da semana passada, né? Na semana passada, nós perguntamos: os artigos assinados apenas por Marx marcaram a época de ouro da divulgação espírita no Brasil no fim do século XIX. De novembro de 1886 a dezembro de 1893, Marx escreveu ininterruptamente seus artigos. Diante disso, perguntamos: o pseudônimo Marx pertencia a qual defensor vigoroso do espiritismo? Alternativa A, Bezerra de Menezes. Alternativa B, Bittencourt Sampaio. Ou alternativa C, Leopoldo Cirne. E aí, Elisa, qual dessas três é a resposta correta? Tadadadá. Olha, ligadinhos aí, e eu vou dizer para você o seguinte, que foi alternativa A, Bezerra de Menezes. Isso aí. É. E dentre os que acertaram, qual foi o nosso grande ganhador do brinde da semana passada? Sim, é um menino. É, o seu nome é Júlio Caldas, de Botafogo. Parabéns, é Júlio. Parabéns, Júlio. Parabéns, Júlio. Valeu demais a sua participação aqui no quiz. E você tem um prazo de 10 dias. A contar este prazo desta sexta-feira, dia 17 de dezembro, para retirar o seu brinde aqui na Rádio Rio de Janeiro. No caso, sempre em horário comercial, em qualquer dia, tanto dia útil como final de semana, você tem um prazo de 10 dias para retirar o seu brinde aqui. No caso, o Júlio irá ganhar um exemplar do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Valeu então, Júlio, e valeu para todo mundo que participou de mais uma edição do quiz. Fica aqui o estímulo para que nas próximas edições cada vez mais gente participe. Não é isso, galera? Gente, é claro. Júlio, parabéns para você, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Isso. E participe sempre, viu? Valeu! Espaço Jovem. Passou rápido, hein, galera? Nossa. Passou muito rápido. Num instantinho. Final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta, não é isso, Gustavo? Exatamente. Na quinta-feira e também no domingo. Sendo que quinta-feira é o programa, né? O dia oficial, e o domingo a reprise. Ambos às 14h. Isso aí. E, meus amigos, o que nós podemos aqui passar hoje como nossas dicas para um consumo sustentável e uma vida melhor, começando por você, Elísia? Ah, então vamos nós. Então é o seguinte, para você se resguardar do efeito do forte calor que faz no Brasil, né? Que a gente tem feito esses dias todos. Como está todo, fazendo. Né? Muito, muito, muito. Então vamos lá, algumas dicas valiosíssimas. Uma é o seguinte, hidrate o corpo ingerindo no mínimo 2 litros de água por dia, viu, gente? Pois é. Pois é fundamental beber água. Além de ser importante para manter a temperatura do corpo, é fundamental para a saúde da pele, que é uma das partes do corpo mais sensível ao calor. E outra, pingue 2 gotas de soro fisiológico em cada narina por pelo menos 6 vezes ao dia. Este procedimento evita que as narinas se ressequem. Narinas ressecadas podem provocar sangramentos, viu? Bom, e tem mais. Evite ligar o ar-condicionado, pois eles ressecam ainda mais o meio ambiente. Coloque também toalha molhada e bacias com água nos cômodos da residência. Essa ação mantém o ambiente mais úmido. Pois é, essa questão do ar-condicionado, né? Evite ligar desde que seja possível, né? Se ficar esse calor de 50 graus, tem mais do que ligar mesmo. Tem, não tem jeito. E põe toalha molhada, põe bacia com água no cômodo, enfim, pra manter a umidade. É verdade, sim, gente. Então, aproveitem bem, né, as dicas e tem uma semana bem legal, né? Pois é. E você que quer entrar em contato com a gente, você que quer mandar seu recado, sua opinião, sua sugestão, é muito fácil. Como fazer, Lízia? Anote o nosso e-mail, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, sua mensagem, sua idade, se quiser, como sempre eu falo aqui, né? E ou então, vai no nosso site, gente, é o www.radioriodejaneiro.am.br também, né? Participe, deixa seu nome, sua mensagem e não se esqueça. Estamos aqui sempre esperando por vocês. Com certeza, mantendo contato. Exato. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Protejam-se do calor. E até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. E da gripe também. Também. Isso é verdade. Tchau, galera. Até semana que vem. Como sempre. É verdade. Mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.